4:03. ZYJ473, Rádio Sul Fluminense, AM Barra Mansa. Novas notícias às 4:30. E sigam com Henrique Barbosa, com show líder de audiência no Sul Fluminense. Show do Henrique Barbosa.